mexe, me xinga, esquenta e racha a moringa, até que o leite azedou. Bochecha inchada na raça, araça, cuento e cachaça, o berimbau tem cabaça, som que é deep in my soul. Randolph Scott, que era um cowboy retado, tipo touro sentado, mugiu e levantou. O tapa na cara que eu levei de Odara, Odara menina, aquela filha de Nara, que era neta prima dona de Raul. Menino danado, lá se dó rebocado, procure que você vai entender. Mexe, me xinga, esquenta e racha a moringa, até que o leite azedou. Bochecha inchada na raça, araça, cuento e cachaça, birimbau e cabaço, som que é deep in my soul. Randolph Scott, que era um cowboy.